correria do dia, a vida gira sem parar. Mas eu sempre volto pra casa, onde tudo vai brilhar. Mãe e pai, meu porto seguro, meu amor real. Cada sorriso, cada abraço é um gesto especial. Voltar pra casa é um alívio, sentir o calor familiar. No aconchego do lar, meus sentimentos estão no ar. Voltar pra casa é um alívio, sentir o calor familiar. No aconchego do lar, meus sentimentos estão no ar. Os dias difíceis vão embora quando estou com vocês. Cada história, cada memória, desfazendo os porquês. Lembranças doces sem preço, onde o coração repousa. E quando volto pra esse endereço, tudo fica mais gostoso. Voltar pra casa é um alívio, sentir o calor familiar. No aconchego do lar, meus sentimentos estão no ar. Sentir o calor familiar, no aconchego do lar, meus sentimentos estão no ar.